dizer eu te amo, te quero. Tá fora de moda dizer que nos meus sonhos te espero. Tá fora de moda bilhetinhos ou recados de amor. Você diz que esse tempo já passou. Tá fora de moda dizer que sem você não sei respirar. A moda agora é dizer tô afim de você e o amor deixar pra lá. Você me acha tão careta, mas não consegue entender que o que tá fora de moda mesmo é eu ficar sem você. Não consigo jogar bola sem pensar, lembrar do teu sorriso. Até na escola eu tô voando, eu tô dormindo, não sei nenhuma matéria. A matéria que eu presto atenção é você. E a minha prova final é te esquecer. Tá fora de moda dizer eu te amo, te quero. Fora de moda dizer que nos meus sonhos te espero. Tá fora de moda bilhetinhos ou recados de amor. Você diz que esse tempo já passou. Tá fora de moda dizer que sem você não sei respirar. A moda agora é dizer tô afim de você e o amor deixar pra lá. Você me acha tão careta, mas não consegue entender que o que tá fora de moda mesmo é ficar sem você. A matéria que eu presto atenção, e a minha prova final é te esquecer. Tá fora de moda dizer te amo, te quero. Tá fora de moda dizer que nos meus sonhos te espero. Tá fora de moda bilhetinhos ou recados de amor. Você diz que esse tempo já passou. Tá fora de moda dizer que sem você não sei respirar. A moda agora é dizer tô afim de você e o amor deixa pra lá. Você me acha tão careta, mas não consegue entender que o que tá fora de moda mesmo é eu ficar sem você. Não consigo jogar.